Você é de metal, reparar pro banho de sol. Tirar os varal. Bora, bora, bora, preso. Você tá ouvindo, não, meu amo? Você tá querendo me fuder? Confere. Bora, bora, todo mundo pro fundo. Dá 1 a 8, banho de sol. Anjos de branco, mente criminal. Sobrevive no sistema prisional. Tic-tac, o dia sagrado chegou. Quantas vezes a guerreira nos meus braços chorou. Anjos de branco são guiados pela fé. Cabeça de gelo e seja o que Deus quiser. A vida continua, só foi mal pra quem morreu. Clique, clique, sendo assim pra mim valeu. Utopia de tolo, alguém acorda distante do morro. Atrás das grades, esquecido por todos, uma voz me dizia: o desprezo do que moro. O giroflex deu realce à cena do filme triste. Anexo, complexo, rotulado ali existe. Pretérito imperfeito é cabuloso, alguém desiste. Aqui o descaso é com requinte, massacre em escala. Alguém finge que não vê, mas nós é louco até a alma. Foi mó bala, as armas, cheveteira e os opala. Cu de burro vê aquilo, entre pane e chega para. Pra sobreviver na cena do louco tem que ter crânio de drão, tipo cabeça de gelo, sem alucinação. Gladiador da selva de pedras, guerrilheiro do século 21. Muitos foram e não voltaram da Babilônia de urubus. Homicidas, assaltantes, sequestradores, traficantes, como anjos de branco, dessa rampa num instante. Percebem que ainda há uma luz. Constantemente a gente senta a bola, um fim e lembra de Jesus. CPS, CDP, Cascavel, Papudão. Sofrimento é lixo em qualquer parte, em qualquer pavilhão. Primeira mão, no PDF 2, eu e o meu parça sinistro. Juninho, Beco 2, gordinho, era aquilo. Catimba, Bururu, é cabuloso a qualquer momento. É do seguinte, meu parça, o bagulho é louco, ó. Só que o processo não é lento. Tipo aí, Rottweiler, bomba de efeito moral. O tiro de 12, mão na cabeça, espeto lançado, coisa e tal. Sistema é bruto, meu true. Sejam bem-vindos ao mundo infernal, aonde o sangue bate na canela. Bora, bora, ladrão, acabou o som, procedimento. Não tá ouvindo não, interno, arruma a porra da fila. Não valendo procedimento. Anjos de branco, mente criminal. Sobrevive no sistema prisional. Tic-tac, o dia sagrado chegou. Quantas vezes a guerreira nos meus braços chorou. Anjos de branco são guiados pela fé. Cabeça de gelo e seja o que Deus quiser. A vida continua, só foi mal pra quem morreu. Clique, clique, sendo assim pra mim valeu. 11 da manhã, um escudo de flecha abriu o ralo. Orelha de mico, mulher do guarda, carne de monstro, boi ralado. De uma vagabunda, esse é o cúmulo do descaso. Teresa vai ver o que vem. Fac senti um tipo na rapidez de um trem. O leãozinho de comungão só não turra com os tech bem. Capa de chicote aqui é mato e é o seguinte, ó. Só tenho a te dizer que 19 não é 20, que é seu brabão doidão. No pátio baila com requinte, xerifão. Só força, já que tá de 4-5 nas ruas do gueto. Na hora do ataque, Mossoró vira pirina, ponta do espeto. Vê direito, melhor cê vê direito. Simpatizante é mau, charlatão não é do conceito, não. Vê direito, melhor cê vê direito. Na hora do pega, pega o meladão, bate nos peitos, João. Bibibi, caixinha de fósforo, palito queimado. Lá vai o Zé Buceta de pareia. Nos olhos do malandreado, anjos de branco maldou. Aí o bang fica embaçado. Quem deve pra Deus, aqui paga pro diabo, demorou. Palavra sem perdão, desagradável, lamentável. Sem cabeça de gelo é como ofender a rainha. O cubiço é princesa alheia, pá, daquele jeito aí. Ô, ô, ô, ô, tá certinho você, meu. Cagou na rua e quer limpar o rabo na cadeia. O Pauliacho, mosca, cabra de feia é cabra de feia. Viúva negra nem sempre comanda sua teia. Eu quero ver na rua, tipo a luz da lua, com as dragas na cintura. Só escama da pura, saindo na caçada, enquadrando os capa. Longe da viatura, de jaca, de couro, profeço, cascan, Lossi, Juju, MC de peruca, boa na alta. Eu quero mais ver a fumaça subir. Sem PSM, sem correr pro bigode do guarda. Alma cebosa, João, aqui passa é mal. Cruzou o caminho do anjo de branco, mas se esqueceu que a mente é criminal. Anjos de branco, mente criminal. sobrevive no sistema prisional. Tic-tac, o dia sagrado chegou. Quantas vezes a guerreira nos meus braços chorou? Anjos de branco são guiados pela fé. Cabeça de gelo e seja o que Deus quiser. A vida continua, só foi mal pra quem morreu. Clique, clique, sendo assim pra mim valeu. Liberado! Horário marcado, todo mundo arrumado, é mais que combinado. Dia de visita é mais que um dia sagrado. Visitar um amigo, rever a família, dar um abraço apertado, viver a vida com alegria como se não houvesse outro dia. Sem bala de coruja, sem simpatia, sem bancar de atleta. Lençol no banco, no chão, lá no fundão a formação completa. Só o firmezão cabulosão bate de testa. Respeito é responsa no bagulho, mesmo no dia de festas. Por quantas vezes no pátio vi verdadeiras rainhas. Rosto sofrido, abatido, com lágrimas no rosto, abraçando seu filho, palavras de conforto. O mano ficou sabendo que seu irmão mais velho foi alvo da guerra e hoje está morto. Enquanto alguns se divertem, outros recebem uma pá de má notícia. Dedo assentado, corpo perfurado na mão do legista. Eu admiro seu Dani que já matou, roubou, traficou só pra não ver a miséria invadir o seu barraco. Tudo em nome da família, maloqueiro nato. Já tem os cabulosinhos empilhado na ostentação. Escama red, piranha se afogando no lança, assassinando malandro das antigas. Morreu com a cara cheia de especial, não deu valor na família. Cheio de armas e drogas, colecionando inimigos. Minha joia rara, lava roupa, calçada privada. Minha porra de Rapunzel, nariz branco, boca azul. Fala de rabo, piscina no umbigo, viva real e tal. Tô na porra da cadeia, ninguém dá nada a ninguém. Se pangua vira refém, o respeito sai de cena. Não sou tarado, pelo contrário, foi um pilantra estuprador, safado, que me deixou encarqueirado. Meu filho não, João, matei e não me arrependo. Molestador, filho da puta, arrombado. Hoje sou anjo de branco, só que o meu filho não perdeu a honra. Sou tipo flecha lançada, com a mente engatilhada no fundo da masmorra. Não cantorzinho de funk que incentiva a criança a se prostituir só na estimulada. Bagulho é o 15, João, sangue de Araraquara. Sr. Dani, SMB, Neguinho Chaparral, Dessim, Quadrilha do Fundão, da 1 a 8, CDP, Presídio de Brasília, é nós que tá. Anjos de branco, mente criminal, sobrevive no sistema prisional. Tic-tac, o dia sagrado chegou. Quantas vezes a guerreira nos meus braços chorou? Anjos de branco são guiados pela fé. Cabeça de gelo e seja o que Deus quiser. A vida continua, só foi mal pra quem morreu. Clique, clique, sendo assim pra mim valeu.